Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar para o programa número 345. Estamos também em plena Correntes de Escritas. Decorre a 15ª edição, como é óbvio, na Póvoa de Varzim. Isto se nos estiver a ouvir na quinta-feira, na emissão original, se nos estiver a ouvir no domingo, infelizmente. Não sabe o que perdeu. E a nossa emissão de hoje é precisamente dedicada a este certame incontornável. Que acontece no norte do país. Quase arriscaria, e boa noite, dizer e afirmar que este encontro literário incontornável, como disse o Sérgio, as Correntes Escritas, e é a 15ª edição, provavelmente a nível da Península Ibérica, é o maior acontecimento literário. Claro que há feiras literárias, mas isso é outra conjuntura e outro tipo de pretexto, quer em Madrid, quer em Barcelona, de qualquer das formas, num sítio só, numa cidade da periferia, que é a Póvoa de Varzim, um acontecimento que já leva 15 edições, 15ª, é um acontecimento primeiro a destacar, enaltecer realmente a autarquia da Póvoa de Varzim, e depois o convidado desta noite é o Dr. Luís Diamantino, vice-presidente e vereador da Cultura, responsável da Cultura. Este nosso convidado passa por ser, porque o é de pleno direito, a alma mater destes acontecimentos únicos. Passam por aqui 60, 70 escritores, grandes escritores passaram já noutras edições, passarão este ano. As mesas realmente são momentos e também acontecimentos, oportunidades únicas para interagir e dialogar com os nossos escritores ou com os escritores por quem temos afinidades, aquelas afinidades eletivas, mas mais do que isso, é para perceber no remanso, no descanso próximo do mar, escritores, pessoas perfeitamente normais, uns menos ou uns mais normais do que outros, de qualquer das formas, é um convite que aqui fica. Começa exatamente hoje, para aqueles que nos estão a ouvir, e realmente fica aqui mais uma vez uma conversa aberta, franca, muito emotiva, empenhada por parte do Dr. Do Luís Diamantino, tudo a propósito da literatura, do gosto pela leitura, da arte, daquilo que, ao fim e ao resto, é o pretexto maior, que é a intervenção cívica e a educação do ser humano. Boa noite e melhores leituras. Luís Diamantino Carvalho Batista é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, em português e francês, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Iniciou-se na docência em 1980, na Escola Secundária de Águas Santas. Entre 1994 e 1996, foi adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Desde 1996 é vereador, a tempo inteiro, na mesma autarquia, tendo assumido já o pelouro em áreas como o turismo, a ação social, juventude, desporto ou o desenvolvimento local. No presente mandato é vice-presidente e vereador da Educação e Cultura, serviço responsável pela criação e organização do Encontro de Escritores de Expressão Ibérica Correntes de Escritas. Doutor Luís Diamantino, obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Para aqueles que estão pela primeira vez, já cá esteve falando sobre as correntes, de qualquer das formas, para aqueles que tomam contacto, os novos alunos, as pessoas, tudo aquilo que gira à volta do norte de Portugal, a realidade cultural, sociologia da cultura, se quiser, para aqueles que pela primeira vez estão a tomar contacto e abrir os olhos para aquilo que é as correntes descritas, um pouco da história. Quando, como, porquê, as almas, as figuras, as pessoas que se congregaram e dinamizaram e construíram este monumento cultural, que é mesmo assim, de Portugal inteiro e não só, já iremos perceber o porquê, que todos os anos acontece exatamente na autarquia da Póvoa de Varzim. Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universidade do Minho e mais uma vez muito obrigado por nos ter convidado a estar aqui Sempre, convosco sempre. e Às câncaras, as portas é estão. com muito agrado que cá estamos e Obrigado. estaremos sempre que nos convidarem. Aliás, é o nosso dever. De facto, as correntes escritas nasceram de um sonho, como nascem todas as coisas. Eu, sendo professor de literatura portuguesa, no antigo Liceu da Póvoa de Varzim, agora a Escola Secundária de Queiroz, sempre pensei que seria, já nessa altura, enquanto professor, pelo gosto que tinha pela leitura e pela escrita, pensei que seria importante haver na minha cidade, no meu concelho, na minha terra, um espaço de cultura ligado à literatura. Até porque eu penso que as cidades são muito competitivas e devem ser competitivas entre si. E a cultura é um meio de exprimir-se, de competição. De facto, nós dizemos, bem, mas qual é o evento que vamos criar aqui na Póvoa de Varzim? Nós teremos cinema, há muitos programas relacionados com o cinema, muitos eventos, com teatro também, mas com a literatura não havia quase Coisa nada, que não havia. mesmo em Portugal, mesmo em Mas Portugal. mesmo na altura, e desculpando estar a Há 15 interromper, anos atrás, há 15 anos estamos a falar há 15 anos atrás. estamos a falar, 15 Foi anos na altura atrás, que assumi exatamente, o pelouro da da cultura, cultura. da Câmara Municipal da Póvoa de Mas Varzim. o doutor do Luís Diamantino também não teve consigo, se quisermos, aquele rebate ou aquela hesitação, aquela insegurança que normalmente todos os projetos, antes de começar a andar, vale a pena, conseguiremos, conseguirei, levarei, independentemente, que era aquilo que eu queria dizer, sabendo que a Póvoa, para aqueles que acham que a cultura é só Lisboa e o Porto, de vez em quando, em anos bissextos, que a Póvoa não teria nada a ver com estas coisas da cultura. Mas é que está um engano, porque a Póvoa tinha um trabalho de base muito importante. Isto é apenas a ponta do iceberg, Sim, claro, claro. A parte mais visível mais de. visível do que acontece, porque a Póvoa tinha um trabalho extraordinário ao nível da sua biblioteca, Sim. porque os grandes objetivos das correntes escritas, nós não os perdemos de vista, que é a promoção, ou que são a promoção do livro e da leitura. Isto é que é o essencial. Pois. Nas correntes escritas, quem frequenta as correntes escritas já há algum tempo, vai descobrindo, e aqueles que forem pela primeira vez vão descobrir, que vive-se numa relação de cumplicidade com os escritores, com os editores, com os jornalistas, que é uma informalidade tal. As pessoas, quando se encontram ou reencontram passado um ano, É sempre um reencontro, abraçam-se, não é? Claro, beijam-se, claro, há claro. de facto ali uma relação de amizade e de cumplicidade, é já uma família. Pois E claro. os leitores fazem parte também dessa família. É por isso que, ano após ano, vamos engrossando o número de espectadores, leitores, Pois, barra leitores, assistentes que das vão sessões. às correntes Mas escritas. uma das De coisas tal também, já forma. agora, doutor, permita-me outra vez, voltando ao início. Provavelmente, não sei, eu conheço-me relativamente bem a Póvoa, bastante bem, portanto, A Póvoa, a terra de escritores, claro, era isso que eu queria lá chegar. foi lá, A é o que eu ia dizer, Póvoa e a teve, base tem a ver com o trabalho da para além do S.F. biblioteca, Queiroz, que é aquele lugar com a comum. promoção do livro e da leitura ímpar que fizemos ao longo dos anos, há muitos anos atrás, com uma belíssima biblioteca, com a criação de polos da biblioteca por todas as freguesias. É nosso objetivo sempre criar em cada freguesia um polo da biblioteca, que recebe livros, que Da encomenda vossa livros, biblioteca central, também não deu para central, perceber. com a biblioteca no Diana Bar, que Pois está isso. transformada em biblioteca em cima do areal da Póvoa Na de praia, Varzim. mesmo. Nós fomos há 17 anos, das cidades que fizemos a experiência piloto em criar as bibliotecas de praia. Nós temos duas bibliotecas de Sim, praia no sim. verão, que estão sempre cheias, não é? Para além disso, eu quero lhe Mas também dizer, eram figuras lá de casa, lá da porta, e por também exemplo, Leonel de temos Oliveira, essa, e Agostinho repare, Bessa Luís, para além da figura, exatamente. que não Aliás, vale a Agostinho pena, Bessa Bessa Luís, de que Queiroz, até o próprio viveu. Camilo também. A Agostinha viveu e Viveu muito tempo estudou na na Póvoa Póvoa de de Varzim, Varzim. sua juventude, escreve muito sobre a Póvoa de Varzim, aliás. O seu pai foi um dos proprietários do Do casino, casino. não é? Como se sabe. O Manuel de Oliveira, O Zé o Zé Régio. Régio, no Diana Bar, faziam as suas tertúlias. O Zé Régio, Manuel Oliveira, Professor João Agostinho Marques, Bessa até. Luís, o professor João Marques, Alexandre Pinheiro Torres, até, por exemplo. Flávio Gonçalves, Sim, Alexandre também. Pinheiro Torres, que lá viveu, que nós temos a biblioteca toda, toda a biblioteca de Alexandre Pinheiro Torres e todo o seu espólio. Ele, sendo de Amarante, doou todo o seu espólio à Póvoa de Varzim. Não foi por acaso, Pois não não, é? de facto não. Temos toda a biblioteca de Flávio Gonçalves também, o espólio de Flávio Gonçalves. Temos todo o espólio de Francisco Gomes Amorim, que é da Póvoa de Varzim, que é Pobre, claro, claro. A ver o vermarense. mar. e que é o primeiro biógrafo de Garrett, é preciso não esquecer, e temos todo o seu espólio, que a família doou também à Biblioteca Municipal. Temos, repare só nisto, doada à Câmara da Póvoa, portanto, à Biblioteca Municipal, o professor Luís Sousa Rebelo, não é? Toda a sua biblioteca. Para quem não sabe quem é, o professor Luís Sousa Rebelo trabalhou durante muitos anos no King's College. Exatamente. É uma figura incontornável. Incontornável também. Filosofia e tudo mais, da língua, da tradução e tudo. E, portanto, nós temos muitas bibliotecas particulares de grandes escritores. Camilo, como se sabe, passava as suas férias na Póvoa, embora parece que não se desse muito bem com o mar e com o vento norte da Póvoa, mas despendeu muito da sua verba no casino da Póvoa, como se sabe, não é? O doutor Luís Diamantino e a sua equipa para além a refletir disso, um mas pouco. Mas deixe-me dizer-lhe, mas para além disso temos um corpo editorial muito forte. Sim. Nós temos muitas edições municipais. Criamos uma edição municipal, tipo uma editora, somos nós que editamos livros relacionados com a Póvoa do Varzim e fazemos muitas coedições com outras editoras relacionadas sobre essa de Queiroz, sobre Camilo, sobre, portanto, tudo o que tem a ver com a Póvoa do Varzim. Perante este quadro, é evidente que nós estávamos preparados para enfrentar um evento deste tipo. No início foram poucos escritores, foram cerca de 15 escritores, convidamos. Não houve grande impacto, mesmo na comunicação social. No segundo encontro já aumentamos para 30. No terceiro encontro as coisas foram melhorando e a partir daí foi um crescendo extraordinário. E eu penso, e quando se fala em cultura, há pessoas que se arrepiam, dizem, epá, vamos gastar dinheiro. Claro. Eu nunca falo nessa parte, porque eu penso que não é o mais importante. Quando se fala em crise, e as pessoas falam muito em crise, quando se fala em cultura, já lá iremos lá adiante essa questão. Fala-se em crise. E é logo o parente pobre, ou por outro. É que está mais à mão, como diz, que vai mas ser. Mas quero lhe dizer que, neste momento, estamos, de facto, a viver um expoente máximo das correntes escritas. Nós, neste momento, temos alguma dificuldade em selecionar os escritores. Mas fazemos sempre questão, de trazer novos escritores. Escritores que nunca tenham vindo às correntes escritas. Nós vamos ter cerca de 65 escritores este ano, porque é, de facto, o limite que podemos ter, que vão à Póvoa de Varzim, mas desses 65, cerca de 50% são novos escritores. Como fazíamos 15 anos de vida, lançamos um desafio aos escritores que já tinham passado pelas correntes escritas, já foram centenas, e pedimos para fazer o top 15 daqueles escritores que nunca tinham ido com escritos e que gostariam de lá ver. E temos esses 15 escritores, não é? E depois mais 15 que escolhemos também. Pois, claro. E quero dizer que houve muitos nomes da literatura de expressão portuguesa, e também espanhola, logicamente, que tiveram o seu reforço. Não posso dizer que nasceram lá, mas que lançaram o seu primeiro livro lá nas correntes escritas e a partir daí, de facto, foi em crescendo. Falei-te sem querer de coisas belas, como quem abre janelas para lá do horizonte. E tu, sem saber lá tricotas, um romance de palavras sem certezas nem futuro. E tu, sonhas no areal com um jardim de poetas superiores e verticais. Que rigor nunca existiu. E tu, como se fosse há 20 anos, subiste ao alto das rochas, lá onde pousam as gaivotas, subiste ao alto das dunas, onde o vento te possuiu. Cresceu-te no peito um mar de prata, como se eu fosse alguma vez exemplo, como se eu fosse acaso alguma vez na vida a perfeição. Mas quando te contei coisas de mim, daquelas coisas grandes cá de dentro, caíste em ti no sonho do jardim e fiz-te então, amiga, esta canção. Sonhas no areal, com um jardim de poetas superiores e verticais, que em rigor nunca existiu. E tu, como se fosse há 20 anos, sobes ao alto das rochas, lá onde pousam as gaivotas, sobes ao alto das dunas, onde o vento te possui. Cresceu-te no peito um mar de prata, como se eu fosse alguma vez exemplo, como se acaso eu fosse alguma vez na vida a perfeição. Mas quando te contei coisas de mim, aquelas coisas grandes cá de dentro, caíste em ti do sonho e do jardim e fiz-te então, amiga, esta canção. Quando é que tem a percepção, como eu disse no início, sendo a alma mater do projeto, e não é vaidade, é a constatação de um facto, quando percebe e tem a noção, aquela certeza feita, a convicção íntima, que isto é agora, não falha, e a partir de agora vai passar a funcionar? Ou por outra, quando tem aquela certeza, independentemente daquelas conversas de circunstâncias, isto vai correr bem, é um grande projeto, aquela coisa toda a gente irmanada a puxar para o mesmo, mas há sempre também aquele momento em que há momentos, o povo ainda não foi ultrapassado, os limites geográficos, ou muito pouco, e quando tem, de facto, aquela noção consigo, aquele momento depois, fazendo o balanço final de uma, duas, três, cinco correntes, percebe, agora sim, isto não acaba. Ou por outra, vamos lá, com essa projeção que o doutor acabou de... É naquele momento em que verifico que o auditório municipal, que assistimos a sete mesas, o auditório municipal está completamente lotado, em que as pessoas fazem fila para poder entrar, estão à espera 2 horas para poder entrar no auditório municipal. Para ouvir falar de livros, para ouvir contar histórias. E isso acontece-lhe mais ou menos em termos de tempo? Isso acontece mais ou menos para aí no sexto ano, começa a acontecer. Mas até aí eu tive que ter muita coragem, muita força, muita dedicação e acreditar naquilo que estava a fazer. Ao contrário do português, que pensa que tem que ser logo na primeira. Não pode ser. Ai meu Deus, criar um evento fracasso. É fácil. Fazer um evento é muito fácil. Agora, manter o evento é que é o mais difícil. Eu costumo dizer, e desculpa aqui a comparação, fazer um filho é fácil, agora educar o filho, fazê-lo crescer, mantê-lo como nós queremos, é o mais difícil. Uma coisa que o doutor há um bocado disse, e eu achei muito importante, e aproveito agora um pouco também o momento para colocar esta questão, é como professor, como docente, teve o contacto dia-a-dia com os seus alunos, ou rapazes e raparigas, nesta questão da literatura, do prazer do livro, de ler, da leitura, a essência, a cultura, no fundo, a educação de sujeitos do corpo inteiro, ou seja, não só aquela coisa da cultura, o tipo, o rato de biblioteca, muito sofisticado, mais ou menos, mas também percebe, se calhar, digo eu, não é? Porque é um dos objetivos, se calhar, da componente educacional, que esta gente só é a gente inteira quando tem toda a ferramenta que lhe permite até ser cidadão também do corpo inteiro, independentemente de todas as questões à volta disso. Também é este sentimento, ou esta, o lado mais do quotidiano como profissional, se quisermos, como professor, também lhe vai dar, vamos lá, um dia qualquer, um rebate de perceber, e se a gente fizesse outra coisa, porque depois, isto para chegar aqui, que as escolas também são uma componente, um dos elementos fundamentais dos projetos das correntes. Falou agora aqui na varinha de condão das correntes descritas, ou seja, este aumento de público leitor que nós temos tido ao longo dos anos deve-se a outra questão, que é o facto de irmos às escolas com os escritores. E as escolas do Conselho da Póvoa de Varzim recebem, já este ano também, já desde o primeiro ciclo até ao secundário, escritores. E essas conversas com os escritores. Eu estive reunido com os professores bibliotecários das várias escolas para prepararmos todo este evento. E eles disseram que isto não pode acabar, porque isto é extraordinário. Eles estudam as obras dos escritores que lá vão à escola. São três escritores que vão a cada escola. Eles estudam as obras dos escritores. Eles fazem trabalhos sobre os escritores. Os escritores, quando saem da escola, vêm ter connosco e dizem: epá, foi extraordinário! Eles preparam canções para os escritores, se vêm da África, se vêm da América Latina. Isto é extraordinário. Se vier para o próximo ano, quero que me mandem a uma escola. Mandem-me a uma escola, por favor. Eu tenho tanto a aprender com os miúdos. É espetacular, porque depois isso é recíproco. Depois começam a trocar também mensagens com os escritores, a escrever e a dizer o que é que acha disso que eu escrevi. O Manuel Rui, por exemplo, de Angola, fez uma amizade com uma menina que começou a mandar-lhe poemas que escrevia e tudo mais, para ver se ele gostava dos poemas. É extraordinário. O doutor Luís Diamantino e a sua equipa percebem que esse é o lado, se calhar, menos visível que da televisão. Mas é o lado mais importante. Mas é o mais importante. É o mais importante. Que lhe queria perguntar. Nós temos um trabalho feito por uma mestranda da Universidade do Porto, que fez inquéritos. Fez 750 inquéritos aos alunos, de uma forma anónima. Claro. E nesses inquéritos, os alunos respondem que é, pá, 95% dos alunos dizem que é um evento extraordinário, de excelência, e que o contacto com os escritores despertou-lhes o interesse por esses escritores que foram comprar livros para conseguir compreender e estudar a obra desses escritores. Isto é muito importante. E daí, eu respondo, volto atrás à primeira pergunta que fez, de facto, temos um crescimento do público tal que este ano, este ano não podemos ficar por um auditório de 320 lugares, que estava à cunha, como se costuma dizer, as pessoas sentadas no chão, encostadas à parede. Um escritor, o ano passado, no último dia das correntes, dizia-me: sabe, professor, eu vou-me sentar. Professor, não, porque as pessoas tratam-se todas pelos nomes ali. Pois é. Isso é tudo tu. A única pessoa que tratamos por professor é o professor Eduardo Lourenço, que vai todos os anos às correntes escritas. Hoje, este ano estará lá também. O resto é tudo por tu. E ele disse: ó, Luís, eu vou, é a primeira vez que estou neste auditório e que vou ter A primeira vez, não, estava desde o início. Uhum. Portanto, mas é a primeira vez que vou ter uma cadeira para me sentar, porque vou-me sentar na mesa. Na mesa, claro. Portanto, ele nunca se tinha sentado. Isto fez com que tivéssemos que repensar, porque as críticas que recebíamos, as únicas críticas que recebíamos, era a questão era da falta logística, de lugar, ou pelo menos falta de lugar. Falta de espaço. As pessoas marcavam espaço com carteiras, com casacos, chateavam-se, pessoas desistiam, iam embora. Essa realidade e essa constatação, como sabe, grande parte do nosso trabalho nós prestamos pelo hotel e, pronto, contatámos mais ou menos naqueles momentos comuns, no restaurante, almoçar e jantar. De qualquer das formas, também tive sempre essa sensação. As vezes que lá estive a fazer entrevistas com escritores, percebi sempre que havia qualquer coisa ali da a exiguidade do espaço. Do espaço. Nós para o próximo como ano. Como é que... No a próximo equipa, ano temos a alma isso. Desta coisa, pois. Das correntes, como é que eles vão descalçar a bota? Eu este ano decidi mesmo. Mas como é que isto irá? Era aquela sensação que eu tinha sempre no final. Aliás, tenho amigos na Póvoa de Varzim, que vivem, são poveiros, e às vezes falávamos, então, e tal, e as correntes, qual é a sensação que tens? Isto é quase uma conversa informal que estamos a ter aqui. E eu sempre lhes disse, pá, a única sensação que me dá é que há ali qualquer coisa, não sei como é que a equipa que está à frente das correntes, irá resolver o problema que é a afluência cada vez, o efeito bola de neve, no bom sentido, que é o público ali à porta, e aquilo já não cabe, já é não quase cabe. Como meter um rocinho na betesga. Exatamente. Diz-lhe, então, mas espera que vamos ver e tal. Assim, pronto. Vamos e ter um cine teatro Garrete remodelado, que vai ser inaugurado em junho, dia 16 de junho, que é dia da cidade, que vai ter 500 lugares, com todas as condições, claro. no centro da cidade, como dizia a Sofia Badweiner. Mas, até lá, nós fizemos aqui um ano de transição. Ou seja, mudamos toda a logística para o Axis Vermar, para o Hotel Vermar, e chama a atenção disso, fica junto à praia, e aí vamos ter um salão de congressos com 600 lugares. Portanto, é um desafio muito grande para a organização, porque são 600 lugares, é o dobro do que tinha o auditório, mas também vai ser um descanso para nós, como disse muito bem, porque as pessoas podem se sentar, chegam, sentam-se e não vão ter preocupação com a ocupação de espaço. E aí vai-se centrar tudo, a Feira do Livro, lançamento de livros, salas para lançamento de livros, salas para conversas de 30 minutos, que agora também criamos já a automática. Já lá iremos portanto, vamos ter ali tudo concentrado e vai ser muito mais cómodo e confortável para toda a gente. Tanto para a organização, como para os leitores e quem vai, e público. O que tem prazer, o público. Prazer está ali a ouvir. É para o público, exatamente, é para o leitor. É para vocês, pobre, em primeiro lugar. É para os editores. Porque também é um negócio. Pois é, claro. A cultura é um negócio. Pois é. E quem pensa que a cultura é só gastar dinheiro? A cultura, eu entendo e sempre entendi, é um investimento. Vocês também têm, como é um investimento no presente, porque estamos a promover turisticamente, através do turismo cultural, a Póvoa de Varzim, em todo o país e fora do país, que nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mesmo no Brasil, as pessoas falam das correntes escritas. Um amigo meu foi a Cabo Verde, estava lá num restaurante em Cabo Verde, e perguntaram-me, vocês são de Portugal, de onde é que são? E ele e o meu amigo disse, somos da Póvoa de Varzim. E ele disse, correntes escritas, não é? Portanto, a Póvoa já é identificada com as correntes escritas. Sei que existe um lugar entre a noite e a luz, onde os meninos andam nus, dentro e fora do mar. Há um gato a cantar, há um cão que é mulher, corvo a querer voar de um desenho qualquer. Uma casa no campo, uma voz, um centauro e as asas de um anjo que as bruxas quiseram tecer ao contrário. A rapariga tem todas as pessoas, pelo menos no norte de Portugal, conhecem a pova de Varzim. Pelas boas razões, que foi sempre uma estrada de praia, e pelas más razões. Claro. Não vamos falar disso. Todos nós temos coisas boas e coisas más. Mas a partir do momento, e aqui que eu quero chegar, a partir do momento em que as correntes descritas é uma instituição, é mais um emblema a juntar àquilo que a Póvoa tem de bom. Também temos o Festival Internacional de Música da Póvoa. Isso, pronto, seria... Há mais de três décadas. Isso será mais para... Fica já convidado para vir cá falar disso. Nunca cá veio e gostaria muito que também cá voltasse para falar dessa questão, que é das coisas, para mim, mais tão importante quanto isto, que é um extraordinário festival de música. Sempre com salas lotadas. Sempre esgotado. Igrejas e afins. Mas quero aqui articular duas coisas. Primeiro, até que ponto é que tenho o feedback ou a certeza de que este emblema, a juntar a muitos que a Póvoa já tem, de alta qualidade, como é evidente, também há um retorno, ou seja, a Póvoa é conhecida já por razões, pelas boas razões, se quiser. Uhum. Deixemos de lado a expansão urbanística que tem o mundo da Póvoa. Foi na altura da grande expansão urbanística, exatamente. Destruiu a Póvoa, aquilo tudo, pronto, não vamos falar disso. Percebe que há um reverter da imagem que a Póvoa tinha, pelas boas e más razões, ultimamente mais por estas segundas. Percebe que, e isto é um esforço vosso para tentar um pouco, tentar bastante, não é um pouco, realmente recolocar a Póvoa no imaginário e para aqueles que tomam pela primeira vez o contacto com uma zona balnear, de facto, como também um sítio de eleição deste país, com tudo que estes eventos e estas condições que estão criando e fazendo, e este esforço hercúleo que vocês vão implementando, portanto, é isto. Um pouco... Também, tem toda a razão, pensando assim, tem toda a razão, de facto, mas há 20 anos esta parte, houve uma preocupação também em fazer uma grande revolução urbanística no espaço público da Póvoa do Varzim. Claro. De tal forma que temos uma via ciclável, na marginal, criamos espaços pedonais, muitos espaços pedonais, plantamos milhares de árvores, e a Póvoa já não é aquela terra do betão, mas está cada vez... Temos um grande, à entrada da Póvoa, um grande parque da cidade, com uma lagoa, com animais, com tudo. Portanto, temos um complexo desportivo extraordinário. Fazemos uma Feira do Livro também, Feira do Livro, muito, muito, muito importante em agosto. Criamos infraestruturas desportivas do melhor que há no país. Não é por acaso que a Federação, a seleção de voleibol nacional treina na Póvoa de Varzim, no nosso pavilhão, e tem lá os seus jogos também. Claro. Não é por acaso que a seleção de basquetebol, reunimos há pouco tempo, também quer ir para a Póvoa de Varzim. Não é por acaso que a Federação de Natação também faz protocolos connosco. Temos a única piscina olímpica coberta do Norte, não é? E, portanto, também o turismo desportivo, o turismo religioso com Balazar, claro, com São Pedro de Ratos os Caminhos de Santiago. E também aqui, e quero dizer, estes eventos que estamos aqui a falar, e este, para mim, as correntes escritas, quando dizia há pouco fazer essa pergunta, é interessante. Não tinha pensado muito nisto, mas às vezes as conversas levam-nos a pensar. No início, passado 6 anos, foi posta em questão as correntes escritas na própria Câmara Municipal, entre os meus parceiros. O balanço, ou então, a sim, que ponto é que... Disseram, bem, isto pá, não pode ser, vamos tentar aqui fazer alternadamente, que há eventos que é ano sim, ano não, portanto, 2 em 2 anos vamos fazer, e eu aí bati o pé e disse que não. Teve a percepção que ano sim, ano não era fatal. Era fatal para o evento. O projeto... E eu disse, não, ou fazemos assim, isto como é, modelo, ou então eu deixo de ser vereador da cultura, não estou aqui a fazer nada. E perante isso, claro, que o Presidente disse, pronto, conseguiu impor a sua visão e o seu projeto. Vamos continuar. Neste momento, quero lhe dizer, não há ninguém na Póvoa, tanto no poder como na oposição, que questiona as correntes escritas. Que reconhece a unanimidade. Reconhece a unanimidade à volta das correntes escritas. Sim, pode haver sempre. Claro que há à volta de um outro nome, que não devia vir aquele, ou devia vir o outro. Claro, nós somos tão abertos e tão liberais que já tivemos em conferências. Repare só. Tivemos Eduardo Prado Coelho, tivemos o professor Eduardo Lourenço. Que justiça lhe seja feita a Eduardo Prado Coelho, entretanto falecido. Exato. Foi um dos homens que pugnou, pelo menos, fartou-se de escrever, lembra-me, na época. Exatamente. Que nem a mim passava-me um pouco ao Repare, lado. Repare, Eduardo Prado Coelho. Já tivemos o professor Eduardo Lourenço, já tivemos a Nélida Pinhon, brasileira, extraordinária, foi extraordinária. Agostina Bessa Luís, já tivemos o professor Marcelo Belo Souza, já tivemos o professor, o doutor Labrinho Lúcio, Dom Manuel Clemente, este ano vamos ter o professor Adriano Moreira. Portanto, já passaram pelas correntes escritas nomes como Urbano Tavares Rodrigues. Nós tivemos, nós quando convidamos as pessoas, não é pela claro, ideologia claro, política, claro, claro. Mas é pelo que ela personalidade faz, vale. O que ela é, o que fez, o que escreve, o que vale na cultura, memória dos povos, na claro. Cultura, na cultura. Mas há pessoas que não entendem isto assim e que fazem sempre questão de dizer: ah, não, este nome. Mas a organização somos nós, claro, não é? E é este espírito de abertura que as pessoas entendem bem, que o Rui Zinck, por exemplo, entende bem, que eu quero dizer que há os escritores, que o Mia Couto entende bem, que sei lá, tantos nomes da esquerda à direita entendem bem e que chegam ali e tudo se dissipa e há uma agora... cumplicidade tal que é extraordinário. Vou-lhe agora colocar uma coisa, e isto é um pouco lateral, mas pronto, colhe também daquilo que está observando e falando, que é, sabendo-se aquele lugar comum, isto é uma experiência pessoal, que não tem nada, não é para aqui chamada. Estereótipos, não é? Mas aqueles estereótipos que uma pessoa tem, com um caso muito concreto, Ruben Fonseca, aquele homem, o ermita distante, ressabiado, distante, não sei o que mais. E, no entanto, a sensação que eu tive, que eu não o conhecia, nunca tinha visto, a não ser aquelas coisas de estereotipadas de leitura de jornais e badanas de livros, aquela figura. Não sei se foi por estar na Póvoa, não sei se foi pelas correntes escritas serem em fevereiro, fosse lá por que razão fosse, por regressar ao terrunho natal ou aos seus ancestrais, o homem estava, tirando o facto das entrevistas, que realmente não, nem pouco mais nem menos, mas estava solto, não houve tensão nenhuma, pelo contrário, exatamente. Conseguiu arrancar-lhes lá no auditório assim uma coisa completamente... Deixou-os de rastros quase, não é? Foi um espetáculo. Portanto, único. É isto que depois acontece. É isto que acontece na Póvoa. Uhum. É o inesperado, é a surpresa, é o Rubem Fonseca que ninguém pensava que iria falar. Nada. E que falou, e que falou de uma forma extraordinária, que toda a gente, até os brasileiros, ficaram impressionados e ficaram com um bocadinho de inveja por fazê-lo ali na Póvoa e não fazer no seu país, não é? E de facto, eu quero lhe dizer, na Póvoa tudo acontece, mas com uma cumplicidade tal, com uma amizade tão grande, com uma abertura tão grande, que canta-se a Grândola Vila Morena como se fosse o mais natural, e é o mais natural. E é o mais natural. É o mais natural. Não como protesto, mas sim como união das pessoas, não é? E tem os editores que dizem, epá, por exemplo, Manuel Valente, que diz assim, epá, eu digo-vos uma coisa, não sei como é que uma Câmara como a vossa, que eu pensei que só fosse possível acontecer numa Câmara do Alentejo ou qualquer coisa, qualquer e acontece aqui. É extraordinário, isto é extraordinário. Portanto, não há, nós não podemos ligar aos partidos, às ideologias, é o que fazemos na cultura. Fazemos porque gostamos fazemos, porque gostamos da literatura, gostamos do livro, e digo sempre isto, não há estrelas nas correntes escritas. A única estrela das correntes escritas, aquela que brilha mais alto, é o livro. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira Vamos já às correntes de escrita deste ano. Duas ou três perguntas muito rápidas, ou pelo menos duas ou três notas daquelas que são, no meu entendimento, a essência deste ano das correntes. Traz a revista com Maria de Teresa Horta. Maria Teresa Horta, exatamente. Já falou um pouco da comunicação do professor Adriano Moreira, mas há duas ou três questões de ordem prática, para além das mesas, explicar o porquê de 7 ou 8 mesas, que depois a oitava, penso eu, é em Lisboa. Em Lisboa, a extensão que fazemos do Instituto Cervantes, porque é um parceiro desde a primeira hora. A palavra correntes tem a presença garantida desde o início no tema das mesas. Isto é ponto 1. Percebeu-se disso. Ponto 2. O porquê de terem conseguido trazer, por exemplo, um poeta como o António Gamoneda, porque é assim uma figura, exatamente. Tem alguns anos em cima, um homem que tem alguma encrespada em relação à vida e ao contacto com as pessoas. Eu penso que vai ser um dos escritores que vai, de facto, trazer ainda mais força. Provavelmente porque conhecendo eu, como conheço a figura... Vai-se fazer acompanhar da filha, claro, porque já não podia vir sozinho. Já sozinho, não é? Já não é homem para fazer... Um pouco a Ruben Fonseca também. Exatamente. Também vem com a filha. Vem com a filha, nem mais. E depois, aquela conversa, 30 minutos à conversa, no caso, a reedição da trilogia do Almeida Faria, dos livros sobre com Portugal. Com o professor Eduardo Lourenço. E o professor Eduardo Lourenço e outros assuntos que julgo interessantes também revelar aqui, mas no conjunto daquilo como foi dado perceber, estes três realmente para mim são, de momento, aqueles de maior impactante naquilo, quando olhamos para a povo e como é possível este tipo de coisas e as pessoas se predispõem e querem, vêm, aparecem e são afáveis, o que ainda é mais extraordinário. É possível, isso só é possível por aquilo que eu dizia no início, porque acreditamos no que fazemos, porque nos dá prazer o que fazemos e porque somos persistentes. Pois. O António Gamoneda já tínhamos convidado vários anos. E ele disse, chegou a altura de dizer que sim, vocês são tão persistentes que eu não consigo dizer mais que não. Pronto, sim senhor, contem comigo, estarei aí. A mesma coisa aconteceu com o Miguel Sousa Tavares. Também disse, pronto, chegou a altura de ir às correntes, estarei aí convosco. Porque a mãe também gostava do sítio, não é? Exatamente. E fizemos também um dos dossiês da revista literária, também foi dedicada à mãe, à Sofia de Melo Breiner. Exatamente. E, portanto, nós somos persistentes. Nós, quando acreditamos no que estamos a fazer, vamos até ao fim e não desistimos. Para além disso, também havia aqui... Nós vamos lançar novos livros primeira edição, que são 13 livros. Eu acho que agora já é mais que 13 neste momento. Já estão a querer lançar outros. Uma pequena editora também vai lá aparecer. Sim, também vai aparecer. Uma também. Revista Flanzino. Exato, também. O parto quer aquele palco para aparecer. E Depois temos estes 30 minutos à conversa, que vão ser 30, mais 30, mais 30, vamos ter várias pessoas a conversar, e eu penso que ter o Almeida Faria e o professor Eduardo Lourenço 30 minutos ali à conversa vai saber muito pouco. Não é? Pois, isso aí é que eu me interrogo. Como é que irão fazer a gestão? Vamos tentar gerir os 30 minutos, que penso eu que é assim, uma ponte entre a última mesa da tarde e o jantar. Sim, exatamente. Exatamente. Portanto, é uma ponte que vamos fazer ali. Tempos que arranjamos, algum espaço ali sem muita coisa para fazer, então vamos meter aqui. Porque. E sendo tudo no hotel é relativamente sim, fácil. Sim, sim, sim, é realmente fácil, porque estamos todos ali no hotel, portanto não precisamos sair, nem deslocar deslocações, e fazemos isso. Porque eu penso que é de tal forma enriquecedora a conversa entre essas personalidades que saímos lá sempre. E eu tenho saído com essa sensação, e os leitores e público que lá vai também, que soube pouco. Pois é isso. Sabe o que eu lhe perguntei? Estamos à espera do próximo corrente de escritas. Só uma questão aqui lateral, o Eduardo Lourenço e o Almeida Faria. Por um razão muito simples, é que, se eu não estou muito enganado, o Eduardo Lourenço era muito amigo do Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira, sim, sim. Que por acaso foi professor do Almeida Faria e descobriu, ao fim e ao resto, foi se calhar o grande motor do aparecimento, do surgimento, da vontade deste escritor, dos mais importantes do século XX e XXI, da literatura portuguesa moderna. Há aqui uma ligação afetiva, agora somos nós, do outro lado, a tentar ligar estas três pessoas, uma delas já faleceu entretanto, Eduardo Lourenço, que também foi um pouco... A Almeida Faria pediu mesmo para estar com Eduardo Lourenço, para ser Eduardo Lourenço. É por essa razão que nós estamos aí também juntar. E é depois essas cumplicidades, como estávamos a falar, essas amizades, que vai para além dos livros, não é? Eu penso que isso acontece tudo assim. E depois há esta vontade de continuar a conversa. E as conversas continuam para além das mesas, como sabe disso, está lá, total. E sabe que continuam depois das mesas, pela noite fora. Sempre, não é? Sempre até não poder mais. Até que a voz me doa. Exatamente, até que a voz me doa. Não há sono. As pessoas conversam, as pessoas estão presentes, e eu penso que esta relação que se mantém, não só entre os escritores, mas o escritor e o seu leitor, é que é o mais importante das correntes escritas e faz com que as pessoas estejam à espera. Eu estive no outro dia com algumas pessoas que me diziam assim: este é o momento que me dá mais prazer de todo o ano. Eu estou à espera deste momento como à espera da melhor coisa que me pode acontecer neste ano. E há pessoas que tiram férias nesses três dias, claro, para estarem cá. Há pessoas que vêm do Algarve e que vêm ter connosco, sim, e dizem: nós viemos do Algarve, viemos todos numa carrinha, estamos aqui e ficamos aqui durante este tempo. Outras que vêm de Bragança e que vêm falar connosco. Aliás, no inquérito que fizemos, a maior parte, cerca de 70% dos presentes, dos leitores que estão lá, espectadores, são de fora da Póvoa de Varzim. Não é? Percebe-se isso. Percebe-se isso perfeitamente. São. Isto chama-se turismo cultural. Claro. Não é? Isso é muito importante. Em época baixa. Isso é verdade. Este ano temos um comboio turístico que vai pegar nas pessoas no hotel e vai levá-las até ao centro da cidade, se quiserem ir aos restaurantes diferentes, comer, etc. Depois trá-las de volta. Vamos ter por todo o centro comercial frases que já estão nas montras do comércio. Da Associação Comércio ao Ar Livre, que é uma associação que trata ali daquela zona central da cidade, do comércio tradicional, frases Junqueira de vários, Rua da Junqueira e adjacentes, e que vamos ter ali várias frases de escritores, estão muito bonitas, que falam sobre a Póvoa de Varzim, sobre as correntes, desde o Onde Jaque até ao Ruizinho, até ao Jorge Marmelo, portanto, toda esta gente, ao Luís Púlveda, sei lá, portanto. Muito, eu penso que haverá, de facto, cada vez mais um casamento muito grande entre a comunidade da Póvoa de Varzim e as correntes escritas, não é? Fechamos assim a edição número 345 de Livros com Rumo, hoje inteiramente dedicada às correntes de escritas, encontro de escritores de expressão ibérica que decorre por estes dias na Póvoa de Varzim. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana com mais conversas, mais livros. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.